Veremos nesse estudo, irmão, algumas características da grande guerra dos Estados Unidos no Iraque, as bases proféticas de todo este movimento mundial e algumas consequências dentro do plano infalível e irreversível de Deus com a Terra. Nós poderíamos analisar, exaltar e priorizar todas as questões físicas, geográficas, políticas, sociais, talvez filosóficas ou ideológicas dos americanos. Nós poderíamos discutir as opiniões dos grandes analistas ou simplesmente o que cada um de nós pensa, cada um de nós acha. Porém, nós vamos perder nosso tempo em conferências que não nos levam a lugar nenhum. O que eu acho, o que você acha, o que fulano acha, o que ciclano pensa. Não. Só o caminho de busca da revelação divina, do momento profético, poderá nos dar uma visão nítida, clara e correta do que realmente está acontecendo hoje no Oriente Médio. Oriente Médio, um lugar onde há um povo incitado por Satanás para destruir Jerusalém. Entendendo que todas as coisas são espirituais e que tudo, absolutamente tudo, está dentro de um contexto profético. Os Estados Unidos podem ter executado esta guerra por questões humanas, como ambição pelo petróleo ou simplesmente por uma mentalidade imperialista, nós não sabemos. Talvez eles estejam juntos com a Inglaterra ou estiveram juntos com a Inglaterra nesta guerra, defendendo o domínio mundial ou a supremacia do dólar. Ora, nesse momento nós estamos vendo aí nas reportagens, o euro ele ameaça ter uma valorização e desbancar o dólar. O mundo árabe pode estar se inclinando para dominar a economia mundial hoje, usando seu tesouro, que é o petróleo, associado ao euro, uma moeda que ameaça desbancar a economia do mundo inteiro, lastreada pelo dólar. Podemos também imaginar que o presidente Bush está nervoso, irritado e cheio de vinganças, desejos de vinganças, contra todos que se apresentam como uma ameaça terrorista. Cada um de nós vamos ter uma opinião. Uma opinião baseada na nossa limitadíssima capacidade de enxergar toda a amplitude da história humana. Nós não podemos perder tempo aqui discutindo nenhuma dessas questões, ou qualquer outra que possa ser levantada pelo raciocínio humano, pelo ponto de vista de cada um. Eu assisti uma reportagem de dois homens de Deus, mas eles gastaram todo o tempo caríssimo da televisão discutindo a opinião de cada um, discutindo a mente imperialista dos Estados Unidos, a conquista, o interesse deles em petróleo. Eu não quero discutir isso aqui. Isso não nos leva a lugar nenhum. Nós queremos ter uma visão ampliada do contexto profético, entendendo que há um povo que está sendo usado pelo diabo para tentar destruir Israel, o povo escolhido de Deus, e que todas as coisas são espirituais. Não vamos perder tempo discutindo nada, irmão. Eu quero apresentar a você uma palavra revelada de Deus, que veremos nesse estudo. O que nós queremos é colocar a lente da palavra profética do Senhor, revelada na Bíblia, para a nossa edificação. Não é minha opinião pessoal, mas a revelação da Bíblia, para uma busca mais intensa do reino do Senhor em nossas vidas. O que Deus quer é menos axiologia, é menos raciocínio humano, é menos envolvimento com a terra, envolvimento com as coisas humanas, com as coisas terrenas, com coisas materiais, e mais busca do reino do Senhor para nossas vidas. Nós não estamos discutindo mais uma doutrina escatológica. Eu não quero olhar para os acontecimentos à nossa volta e apenas citar o meu posicionamento, minha opinião. Nós queremos é conferir estes acontecimentos com as profecias bíblicas. Não perca isso como alvo, não apenas para uma bagagem intelectual, mas para um posicionamento pessoal de temor diante do Senhor, em busca de mais santidade, mais comunhão com o Pai, e direcionamento estratégico, irmão, como cristãos verdadeiros, como a noiva que está prestes a se encontrar com o Cordeiro nos ares. O que eu quero dividir com você é uma revelação do Senhor que não traz apenas conhecimento intelectual, o propósito não é esse, mas desperta, incendeia nosso coração como noiva, como igreja. O Jesus está voltando, eu vou encontrar com Ele nos ares, eu estou entendendo o que está acontecendo e vou tomar uma posição pessoal de temor diante do Senhor. A Babilônia. A Babilônia, Isaías 13, 19, nos fala sobre ela. A Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Está escrito em Isaías 13, 19. Nós vamos analisar alguns detalhes sobre a Babilônia, irmão. E a Babilônia, hoje, é o Iraque. Esses detalhes, na verdade, são fundamentais para a compreensão desse país. O país, outrora de Saddam Hussein, agora destruído pela guerra. A Babilônia, símbolo da rebelião contra Deus. Centro religioso da Mesopotâmia. Veja bem, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Cão foi o filho que desonrou o pai e recebeu uma maldição. Veja isso em Gênesis, no capítulo 9, dos versos 20 a 29. Cão foi o filho que gerou Cuxi. Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Em Gênesis 10, 9, nós vemos isso. O princípio e o centro do seu reino, o centro do reino de Nimrod, era Babel. Nesta mesma terra, a planície de Sinear, Nimrod edificou outras cidades como Nínive, Reobote-ir, Recém, Cala. Nimrod, conhecido como o Deus Sol, poderoso, significa entre os babilônicos Nanha-Udu, que dá forma ao nome de um deus adorado por eles, chamado Marduk, um deus chefe da Babilônia. Ele liderou um povo que era muito unido para edificar uma torre que chegaria ao céu, para fazer um nome em toda a terra. O Senhor destrói esse projeto, mas as cidades são edificadas e o culto pagão prevalecia naquele território chamado Ur dos Caldeus, onde o centro era a Babilônia. Você comprova todas essas coisas no capítulo 11 de Gênesis. A ênfase, tanto deste homem como das suas cidades, era a rebelião. O início de tudo aquilo, de Babel, de Babilônia, da planície de Sinear, da Mesopotâmia, era a rebelião contra Deus. Um império concebido em rebelião. Uma cidade estabelecida como marco da rebelião contra Deus. Um povo com o coração plenamente cheio de rebeldia contra o nosso Deus, meu irmão. Um povo com o coração plenamente cheio de rebeldia contra o meu Deus, o seu Deus. A Bíblia diz que Nimrod era um homem poderoso, um caçador, diante do Senhor. Esta palavra usada lá no original como diante é panihem, que também significa contra. Então, quando lemos o texto no original, nós lemos poderoso caçador diante do Senhor. Na tradução original, poderoso caçador diante, contra o Senhor. Com certeza o diabo queria destruir por completo aquele lugar. O lugar onde o Senhor criou o Jardim do Éden. Onde o Senhor colocou o homem, a coroa da sua criação. O propósito do diabo era só destruir aquele lugar. E plantar naquele lugar onde Deus começou todo o seu projeto. A rebeldia ao Senhor Todo-Poderoso. Satanás não queria apenas destruir aquele lugar, mas colocar o homem contra Deus naquele lugar. No mesmo lugar que Deus colocou o homem, coroa da sua criação. Lembre-se bem, a planície de Sinear, entre os rios Tigre e o rio Eufrates, o lugar exato do Jardim do Éden, ali onde hoje é o Iraque, o mesmo lugar. Desde aqueles dias, o petróleo era abundante, irmão. Os tijolos de Nimrod para a Torre de Babel foram feitos utilizando betume. No capítulo 14 de Gênesis, no verso 10, a palavra do Senhor mostra novamente que aquela planície era rica em poços de betume ou poços de petróleo. Meu desejo é só mostrar a você um mesmo lugar, uma mesma realidade, uma mesma condição física, terrena, mas uma mesma condição espiritual. Onde Deus planta o homem, coroa da sua criação, onde o diabo insere o pecado para tentar destruir o homem, o diabo usa Nimrod para levantar um império de rebelião contra Deus.